Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Diamond rings and no bar stools, one's for queens and one's for fools. One's the future and one's the past. One's forever and one won't last. It ain't like midnight and cigarette smoke. It ain't like watered down whiskey and coke. I guess some things just don't mix like you hope, like me and you. And diamond rings and no bar stools. And rides the highs and lows. The I love you's the I told you so's. Last few miles to wherever's home. Another morning waking up alone. It ain't like midnight and cigarette smoke. Down whiskey and coke. I guess some things just don't mix like you hoped, like me and you. And diamond rings and no bar stools. Some things just don't mix like you hoped, like me and you. Diamond rings and no bar stools. If I get my hands on you, I won't ever set you free. We started school together at an early age. I knew I loved your girl. Just a poor girl from the country, but to me you've always meant the world. I never told you that I loved you. I guess somehow I thought you always knew. Deep down in my heart, I guess I thought that you've always loved me too. I don't wanna dance with you. I don't wanna hold you close. 'Cause if I do, I know I'll feel the things that I want most. I don't wanna hold you tight. Keep your distance, girl, from me. 'Cause if I get my hands on you, I'll never set you free. everybody's dancing with the bride. As I stand here all alone with my feelings that I try so hard to hide. You married my best friend and by rights I shouldn't be here anyway. So when it comes my turn to dance with the bride, here's what I'll have to say. I don't want to dance with you. I don't want to hold you close. If I do, I know I'll feel the things that I want most. I don't want to hold you tight. Keep your distance, girl, from me. 'Cause if I get my hands on you, I won't ever set you free. 'Cause if I get my hands on you, I won't ever set you free. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. E a beleza lá da Serra da Esperança. bonito, os pagos de Entre Rios, na velha estância lá da fazenda Taguara, onde viveu o coronel Pedro Lustosa, ó bem honesto e muito soberano. Meu Paraná, sou descendente desta raça, raça pioneira, família de 300 anos. Meu Paraná tem muitas grandes fazendas, de manhã cedo se ouve o berro do gado. Meu Paraná é a erva mate nativa, o chimarrão também nasceu nesse estado. Meu Paraná no teu norte pioneiro, grandes lavouras de café e algodão. No sudoeste e oeste paranaense, lindas colônias e muita produção. Meu Paraná, teu povo é hospitaleiro, trabalhador e cultiva a tradição. Tem carreirada, rodeio e festa campeira, também se dança o fandango de galpão. Meu Paraná, tuas principais cidades, Foz do Iguaçu lá na fronteira do estado, Cascavel, Pato Branco e Maringá, Guarapuava, Londrina e Paranaguá. Em Ponta Grossa tem a linda Vila Velha, lá no Pinhão o chate gostam de dançar. Em Curitiba, capital paranaense, tem prendas faceiras e bonitas de abafar. Meu Paraná em reserva do Iguaçu, lá na querência onde nasci e fui criado, tem o santuário da Senhora Aparecida, recebe romeiros vindo a pé de outros estados. Meu Paraná, teus grandes rios são famosos pelas belezas de tuas águas correntes. Rio Iguaçu, nos destas cataratas, uma beleza conhecida mundialmente. Rio Paraná foi construída a grande roda, Itaipu, maior usina do mundo, leva energia para o nosso Brasil inteiro, produz milhões de quilowatts por segundo. Meu Paraná, tuas praias são tão belas, tem Guaratuba, Matinha e Caiobá. Sou paranaense e aqui vivo feliz, por isso que eu canto para ti, meu Paraná. Ouvinte, consegue escutar? Consegue sentir? Quantas vezes ele fala e nós nem entendemos o que ele diz? Fala Coração. Aos sábados, às 9 da noite, com Carla Ávila, no Canal 1. Sim, estou? Ah, agora sim. Olá, o meu nome é Miriam Andrade e vou estar consigo todos os sábados às 21h30 no Canal 1 com o meu programa Sou Mais. Está curioso? Venha ter comigo, venha ouvir-me e fazer-me companhia. Estou à sua espera. Sou Mais. Aos sábados, às 9h30 da noite com Miriam Andrade no Canal 1. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Así es mi amor, amor del Así es mi amor, así lo quiero. Amor sincero, amor del bueno, así es mi querer. No hay amor como su amor. Tiene la miel de las flores y del cariño el calor. Yo soy mexicano. Cuando un mexicano quiere, se olvida hasta del dolor. Y si es preciso, se muere pensando en su amor. Yo soy mexicano, así es mi amor, amor del bueno. Con él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor, amor del bueno. Con él me lleno, con él se llena mi corazón. Así es mi amor, así lo quiero. Amor sincero, amor del bueno. Así es mi all of tears. Próxima estação, Antena Web. Erase your image now today. You've got the look of a perfect diamond, and your heart is hard as stone. You think of love that's a playhouse, a place to play then move on. Tortured heart this way. You've got the look of a perfect diamond, and your heart is hard as stone. You think of love as a playhouse, a place to play then move on, a place to play then move on. Traveled this old land so long and far, with my two best mates, my dog and my guitar. Been to many outback places, in the big wide open spaces. Every day a different view, a different scene. Yes, I'm growing old and living out my dream. As free as the breeze we roll along, inspiration for a new bush ballad song. In the mulga scrub I'll make my camp out there, by an inland river miles from anywhere. Cast a line and catch a fish or two. Spend a week or so, then go to someplace new. Every day a different view, a different scene. Yes, I'm growing old and living out my dream. I lived and worked for years down in your cities. Had heaps of bills and lots of little kiddies. But now that they have grown with families of their own, I decided it was time I did some traveling. So I sold my home and bought a caravan, traded in my Holden Commodore sedan. Now life is really beautiful in my new Land Cruiser Ute, on the road that leads to anywhere. Every day a different view, a different scene. Yes, I'm growing old and living out my dream. As I head towards the sunset way out there, such a beauty surrounds me everywhere. There's bird life in abundance after rains, and wildflowers are all blooming on the plains. When at last I reach that final bend, and I find I'm at my journey's end. In the red bull dust I lay me down to rest. In the mulga scrub somewhere out in the west. Every day a different view, a different scene. Yes, I'm growing old and living out my dream. Yes, I've travelled this old land so long and far, with my two best mates, my dog and my guitar. Been to many outback places, in the big wide open spaces. Every day a different view, a different scene. Yes, I'm growing old and living out my dream. Yes, I'm growing old and living out my dream. Os últimos dois milénios foram marcados por personalidades e acontecimentos que moldaram o mundo na sua totalidade. Personalidades e acontecimentos que fizeram os países que temos hoje, as tecnologias das quais hoje dispomos e a cultura que hoje vivemos e conhecemos. Há muito, ainda assim, para descobrir. Através da France Radio Internationale, de Milan d'Histoire, 2000 anos de história. De segunda a sexta, a partir das 14 horas, no Canal 1. O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Thank you. mais uma que toca já a seguir. Tan tibios, para ti. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Como a las siete y pico, en Tejeringo el Chico, fue el baile de Miguel. Tocaban dos orquestas, bailé con Rosa Mestas y algunas con Raquel. Me usa la pelona, metiche y muy jamona, se puso en su papel. Me presentó a una dama que me invitó a su casa para ir disque a comer. Salimos del boliche, le acaricié una mano y se me echó a correr. ¡Báilele, báile! Estábamos comiendo cuando pasó Rosendo chiflando una canción. Era la verdolaga, yo no sabía la letra, no más la introducción. Pero no la sacaba y cuando la recordaba, la dama interrumpió. No más, hazte a un ladito y espero un momentito. Ya me ganó. Mire, pues ya ni le haga, que a mí la verdolaga creo que se me olvidó. ¡Ay, la pura vergüenza! A sacarme del lecho, Bartolomé Costecho, y al baile regresé. Pero iba muy tullido, porque iba bien servido, con tres que me aventé. Aquella con el chupas, comían unas chalupas, y a ellos me acerqué. Y el chupas, muy malevo, quiso patearme un ojo. Reculé, será por lo del cebo que me quitó el sombrero y yo se lamenté. ¡Pa' que aprenda! Chupas la pistola, sacó y se armó la bola. Y yo me eché a correr. Pues que no sea cobarde, si me rompen la mano, ¿quién cuida a mi mujer? Al otro día Manuela me hizo la novela que nada iba a pasar. Me echó cuatro frijoles, pero yo que sacaba averiguar. Mejor que viva el vivo como es de que su amigo, que aquí vino a cantar. ¡Oh! ¡Échale ganas! Thank you. Francisco, nadie me tendió la mano. Esos norteamericanos carecen de amor. Luego me fui pa' Los Ángeles, ahí nunca sale el sol. Es bonito, no lo niego, pero hay muchísimo smog. Y por si fuera poquito, tienes otro gran problema. Tienes que andarte cuidando siempre de la migración. ¡Hombre trasero! Luego me fui pa' Arizona, donde hace un fuerte calor. Ahí cualquiera se muere de una deshidratación. ¡Claro que sí! Luego me fui para Texas, que es un poquito mejor, pero en cualquier parte encuentras mucha discriminación. Total que no hallé trabajo y sin papeles peor. Si los que son residentes no consiguen menos, yo mejor me vine pa' mi tierra, mi pueblito Sinsunzán. He comprendido que en todito más bonito es Michoacán. Ahora trabajo en el campo, trabajo de sol a sol, y ahora estoy con mi familia y cada vez mucho mejor. ¡Puro! Adiós gringos peleoneros, buenos pa' las guerras son. Ellos creen que Dios es blanco y es más moreno que yo. Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Central de Biografia, aos sábados, às 6 da tarde, no Canal 1. De um motivo pra te esquecer, mas a cada segundo me encontro mais em você. Esse choro no meu rosto não te prova nada. Eu sou apenas mais um que andou na sua estrada. É fácil perceber, somos melhores juntos. Eu vou te dizer, ainda te quero muito. Eu só queria ser diferente de tudo que você já viu. Pois quando é amor, a gente não inventa. O que é verdadeiro nunca acaba, só aumenta. Tô pedindo pra você voltar. Mesmo em outra vida, eu sei que você é seu. Não, não adianta, pra ser perfeito tem que ser só você e eu, só você e eu. Choro no meu rosto não te prova nada. Eu sou apenas mais um que andou na sua estrada. É fácil perceber, somos melhores juntos. Eu vou te dizer, ainda te quero muito. Eu só queria ser diferente de tudo que você já viu. Pois quando é amor, a gente não inventa. O que é verdadeiro nunca acaba, só aumenta. Tô pedindo pra você voltar. Mesmo em outra vida, eu sei que você é seu. Não, não adianta, pra ser perfeito tem que ser só você e eu, só você e eu. Pois quando é amor, a gente não nunca acaba, só aumentar. tô pedindo pra você voltar. Mesmo em outra vida, eu sei que você é o seu, não, não adianta. Pra ser perfeito tem que ser só você e eu, só você e eu. Muito mais, seja loira ou morena, pobre ou rica, tanto faz. Mas também, se for sincera, uma também não é pouco. Uma mulher carinhosa deixa qualquer homem louco. Ei, bicho bom é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Ei, bicho bom é mulher. Muito mais a gente quer. Oh, meus amigos, mulher é um bicho bom demais, ô gaviãozão, hein? O homem tem que ser forte, valente e destemido. Tem que enfrentar a morte se é preciso. Se o negócio é com mulher, seja na hora que for, tem que tratá-la com jeito, com carinho e com amor. Ei, bicho bom é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Ei, bicho bom é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Veneno no sangue, para tudo tem um jeito. O meu corpo é vacinado para qualquer ferimento. Mas picada de mulher, confesso que não aguento. Ei, bicho bom é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Ei, bicho bom é mulher. Mais a gente quer, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Itaipira Internacional, Rádio Antena Web, canal 1. Du bist schön wie ein kostbarer Stein. Wenn du lachst, will ich immer in deiner Nähe sein. Und du liebst aber leider nicht mich, und besitzen kann ich dich wohl nicht. Da ist ein Mann und du bist seine Frau. Und dass du bei ihm bleibst, das weiß ich ganz genau. Ohne dich will ich nicht leben, doch es stirbt sich nicht so leicht. In mir bleibt immer noch ein Vielleicht. ein Leben ohne dich gibt es nicht. Was du auch tust, tust du leider nicht für mich. Und dass du mich rufst, war ein Traum nur sicherlich. Ohne dich kann ich nicht leben, doch es stirbt sich nicht so leicht. Doch ich kann dich nicht vergessen, ich kann dich nicht vergessen. Song's just for you.